três, minha cinco, Israel, Israel, céu. Seu repertório de disco fazer conheço bem. Quando ele acaba, você tenta reverter a culpa. Sem argumentos, a saída é levantar a voz e dizer que não quer discutir. Dos seus erros eu garanto que o pior é achar que eu vou ser. Canta sincero, canta assim, ó. E sábado à noite você pode achar. Mas quando chegar, mas quando chegar no domingo à tarde, aí cê vai me procurar. De novo vai querer voltar. Eu não vou mais, não vou mais voltar. Bora, Júlio Góes. Seu repertório de desculpas eu conheço bem. Quando ele acaba, você tenta reverter a culpa. Sem argumentos, a saída é levantar a voz e dizer que não quer discutir. Dos seus erros eu garanto que o pior é achar que... Bora, Biel, bora, Romário. E sábado à noite você pode achar. Cara de segurança, quero abençoar demais. Mas quando chegar no domingo à tarde, de mim vai lembrar, vai sentir saudade. Aí cê vai me procurar, de novo vai querer voltar. Não vou mais. Sábado à noite você pode achar. Eita banda, vem a boa. Vem a voz, vem. Aí cê vai me procurar, de novo vai querer voltar. Eu não vou mais, não vou mais voltar. Tem mais sucesso, tem mais...